sombras de um ano desafiador, o Botafogo encontrou seu caminho. Em 2023 a luta foi feroz, mas a paixão nunca se apagou. Seguiu Joe e Igor Jesus com força e garra, lutaram juntos e enfrentaram a dor. Na adversidade encontraram brilho, e a amizade foi o que fez o amor. Na tempestade o sol brilhou, com o coração tricolor, o sonho renasceu. Juntos como irmãos lutaram sem parar, e o Botafogo foi se transformar. Botafogo, a nossa paixão, ergueu-se do chão, renasceu. Na superação e na amizade, a vitória enfim se fez. João e Igor Jesus foram a força, a nossa luz, com coragem e união. Botafogo venceu a escuridão. Cada treino, cada desafio foi um passo na estrada do sonho. John com a determinação de um guerreiro, e com Jesus com o coração em cada jogo. A torcida vibrava a cada instante, e a fé nunca deixou de brilhar. A vitória foi o reflexo de esforço, do amor que nunca parou de pulsar. Na tempestade o sol brilhou, com o coração tricolor, o sonho renasceu. Juntos como irmãos lutaram sem parar, e o Botafogo foi se transformar. Botafogo, a nossa paixão, ergueu-se do chão, renasceu. Na superação e na amizade, a vitória enfim se fez. João e Igor Jesus foram a força, a nossa luz, com coragem e união. Botafogo venceu a escuridão. Cada lágrima e cada sorriso foram passos para a grandeza. Na amizade, na força do grupo, o Botafogo achou a sua beleza. Botafogo, a nossa paixão, ergueu-se do chão, renasceu. Na superação e na amizade, a vitória enfim se fez. Botafogo, a nossa paixão, ergueu-se do chão, renasceu. Na superação e na amizade, a vitória enfim se fez. João e Igor Jesus foram a força, a nossa luz, com coragem e união. Botafogo venceu a escuridão. Botafogo, eterna chama, rumo ao horizonte, o sonho é real. João e Igor Jesus sempre no coração, na vitória nossa história é triunfal. Botafogo, amor imortal, na luta e na amizade sempre fiel. A superação é o nosso hino, e a vitória é o nosso céu. Botafogo, eterna chama, rumo ao horizonte, o sonho é real. João e Igor Jesus sempre no coração, na vitória a nossa história é triunfal. Botafogo, amor imortal, na luta e na amizade sempre fiel. A superação é o nosso hino, e a vitória é o nosso céu.